Deixa o tempo acabar com nosso amor. Eu faço tudo o impossível e você não dá valor. Te amo como louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz, pisando sobre ti. Desesperadamente eu choro por você. Meu coração carece do seu amor, do seu amor. Vem comigo, vai. Então vem, maltrata de vez. Estou com saudade, a tua maldade me faz delirar. Te perder, te perder. Eu não vou resistir. Eu vivo sofrendo, estou te querendo, nasci pra você. Cigana, Caras de Asas ao vivo e de gravações, gravando ao vivo nos estúdios 3D em Campina Grande. Não deixo o tempo acabar com nosso amor. Eu faço tudo o impossível e você não dá valor. Mas te amo como louco e estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz, pisando sobre mim. Desesperadamente, ai, eu choro por você. Meu coração carece do seu amor. Vem! Então vem, maltrata de vez. Estou com saudade e a tua maldade me faz semear. Te perder, te perder. Eu não vou resistir. Eu vivo sofrendo, estou te querendo, nasci pra você. Cigana, então vem, mas maltrata de vez. Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar. Te perder, mas te perder, vocês, eu não vou resistir. Eu vivo sofrendo, estou te querendo, nasci pra você. Cigana, oito três, noventa e três, zero sete, 6888, estúdio 3D Paraíba.